A gente vê muitas coisas acontecer e até mesmo a nossa polícia militar muitas vezes trabalha, prende e a justiça solta. Se no começo, antes de ter essas três matanças no nosso município de Carneiro, tivesse sido tomado providência no dia que teve só os tiros e os rapazes escaparam, talvez tivesse essas três pessoas vivas, né? Foi três crimes em menos de 25 dias. Quer dizer, que do dia que os rapazes levaram os tiros, foi questão de uma semana para começar a matar. Nós não queremos que o nosso município parta para fazer o que outros municípios que a gente tem, é pena ao qual a gente tem o nosso município vizinho, que acontece muito isso, lá onde tem famílias que estão praticamente eliminadas. Então a gente luta muito que a nossa paz, nós somos um município conhecido como um município pacato, e que a gente luta que ele continue assim. Eu quero dizer para os novos colegas vereadores que eu vou botar a matéria em votação e o vereador que quiser usar a palavra, ele faça, use a sua palavra e já o voto.